Antena Web. Sintoniza-te. Oh. De tu vida. Nosotros también. Radio Antena Web. Solo las mejores canciones. Thank you. heart, I still love you with all my heart. Oh, you know. Cause you know how I love you so. You know, baby, yes, you know. You know, baby, yes, you know. Poucos haverá certamente, mas muitos há que, não os vendo, os ouvem. Confuso? Postais Sonoras. Um programa produzido pelo portal E-Iberoamérica, que semanalmente, e através dos seus intervenientes, apresenta e retrata uma cidade, uma cultura, de um país diferente, sempre em castelhano. Aceita o desafio e parte à descoberta em Postais Sonoras. Às quintas-feiras, às 23h, na Rádio Antena Web. Sofre de má disposição? Cansaço? Fartura? Um estranho peso nos músculos do rosto que o impedem de sorrir? Temos o remédio ideal para si. Oh, espera aí, desculpa lá. Mas aqui não há remédios, nem mezinhas, nem nada disso. Ah, então... Calma, eu só queria dizer que de segunda a sexta, a Antena Web tem o Rádio Alegria, das 3 às 5 da tarde. Qual? O programa que eu apresento? Não, o programa que a minha falecida tia apresenta. Ah, bom. Rádio Alegria, de segunda a sexta, das 3 às 5 da tarde, com Carlos Bonaparte, na Antena Web. O que está a ouvir é Irish, música tradicional irlandesa. Na Antena Web, dedicamos-lhe 2 horas por semana em Sound Irish, um programa que, mais do que a música, aborda a cultura e os costumes da Irlanda. Sound Irish, um programa de locução inglesa, com a apresentação de Joe Bollard, todas as quintas às 17 horas na Antena Web. Diz o ditado que mais vale só do que mal acompanhado. Mas também é verdade que mais vale bem acompanhado do que só, certo? Sim. Ok. Sim. Então, é verdade que mais vale ficar no silêncio do que ouvir ruídos e sons desagradáveis. Mas também é verdade. Mais vale ficar na companhia da Antena Web do que de outra rádio qualquer, certo? Então sintonize-nos em www.radioantenaweb.info, canal2.radioantenaweb.info ou best.radioantenaweb.info. E de uma coisa pode ter a certeza, vai ficar em boa companhia. Antena Web, sintoniza-te! Thank you. of you, little Horace, come back to me. Oh, I hope, dear Horace, darling, you are my all. Please come back, won't you please hear my call? I love you dearly, little Horace, come back to me. Well, Dolores, I love you. Yes, I really love you. Please don't break my heart. Well, Dolores, I love you. Place no love above you. So please don't break my heart. Dear Antena Web, a sua estação radiofónica na internet. I'm writing these commandments just to tell you why I love and love all this because of thine mercy. I love you the second I get. We'll never tell you so, for darling, you're the one, the one that I love. Need you in the morning, need you in the night, I need you when I'm tired. Hold me so tight. I need you in the morning. I also need you in the night. I never can forget you, 'cause everything's alright. This is, I miss you. Oh yes, I miss you so. But no one, no, no one will ever tell us so. Darling, you're the one, you're everything to me. burning inside. Let our hearts beat as one. Oh, truly true love is fun. Under the moon we will dance to the tune. The tune is the beat of our hearts. For you are my life, life, delight. Na maior rádio de expressão portuguesa na internet. Antena Web. Please come back. Now that I need you. I guess I took too much for granted to let you sigh and cry. Please tell me, where are you now that I need you now? I could cry.